Carolina, fomos samba. Carolina, para sair Carolina, todo mundo atrás de Carolina, o cheirinho tá bem. Carolina, oh, oh, oh. Carolina, oh, oh, oh. Carolina, oh, oh, oh. Carolina, oh, oh, oh. Carolina, oh, oh, oh. Gente que nunca dançou, mas se tinha que dançar. Carolina, só pro lado cheirinho. Carolina, todo mundo tá lá. Carolina. Cedo, já tá pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai é mal doutor, a filha doentada. Não dorme, não estuda e não come, não quer nada. Buga lá, soca! A soca! Buga lá, soca! A soca! Mas o doutor nem examina. Chamando o pai de lado, e diz logo insulina. O mal é da idade, não é mal de menina. Não há um só remédio em toda a medicina. Buga lá, soca!